Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lada, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já conheci o Divino. Olá, pessoas, aqui é o Sr. K, e não adianta mais correr, o Divino sempre alcança. Aqui é o Sr. Z, eu avisei que o filme do Watchmen ia ficar uma merda, e eu avisei que o Azaghal, pra ele comprar a porra do dólar quando tava muito pouco. Ah, é verdade, cara. Aqui é Azaghal, e eu confio mais no pai do Sr. Z do que em mim mesmo. Na época que o dólar tava 1,40 e pouco, 1,50, ele olhou pra minha cara e falou: acho que tá na hora de comprar dólar. Eu não acreditei, cara. Não apenas não acreditou, como entrou com tudo na bolsa, né? Estamos reunidos para fazer uma das continuações de Nerdcast mais pedidas de todas. Isso mostra bem que as pessoas gostam de ver os outros se fuder. É. Sempre. Ah, eles falaram de bolsa, eles se fuderam. Vamos ver o quanto eles se fuderam. Faz Nerdcast de bolsa, faz Nerdcast de bolsa. E convidamos nosso amigo especialista, Sr. Z, que está como correspondente por telefone. Não estranho o áudio dele. O áudio do Sr. Z está meio complicado, meio abafado, meio esquisito. Mas a participação dele é essencial nesse programa. Sim. Por isso vocês vão ter que aturar ele no esquema Varsóvia. Sim, não, mas é de guerra. Na verdade, a minha voz teve que ser abafada aí pra que ninguém reconheça e tal, esse tipo de coisa. É verdade. Exatamente. E vamos falar sobre crises, mais mercado financeiro, logo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Essa semana começou, na Azaghal, com recadinhos muito importantes. Sim. Já que estamos falando de mercado financeiro, dinheiro na internet. Nada mais justo. Este Nerdcast é um oferecimento de HSBC Direct, Azaghal. Exatamente. Juntamos mercado financeiro, internet, Nerdcast, HSBC. Perfeito. O HSBC, Azaghal, descobriu que existe uma galera da internet. Veja você. E ele falou assim: poxa, vou oferecer um produto para a galera da internet. O HSBC Direct é isso. É uma maneira do banco HSBC se comunicar com você, interneteiro. Não só interneteiro, né? Qualquer um que use o computador e que não queira ficar na agência o dia inteiro, né? Exatamente. Porque o HSBC Direct não tem agência, Azaghal. A ideia é um banco que elimina a burocracia. E ele funciona totalmente na internet. Isso, você entra no site da HSBC, já tá abrindo a conta, tudo mais desenrolado. Exato. Você quer falar com o teu gerente, liga pro telefone, tem um telefone, óbvio. Isso, tem telefone, você pode falar direto no chat, no site. Pô, no chat? Fala aqui no chat. É, uma beleza, cara. Ah. Outro diferencial foda é uma tarifa única. Ah, exato. Transferência, doc, é tudo incluso nessa tarifa. É, você tem tudo que uma conta corrente normal tem. Bem fácil de usar. Vai lá conhecer agora a HSBC Direct. .com.br. Ou você digita, ou você clica aí no post, tem um link direto para o HSBC Direct. Isso, bonito. Direto, direct. Direct. É direto. Outro recado a jato. Temos que dar em menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos. Fábio Abu, no post, leio. Lançamento do DVD, livro, Princesa do Mar, Finac Paulista. E Abu. E atenção, Azaghal, não acabou o plim-plim do Jovem de Veja animais. Só, tá foda. Tá um macacão de Fórmula 1. Tá, é como a gente planejou. Atenção, galera, essa também é uma boa. Sim. Presta atenção, dia 15 de maio estreia nos cinemas Anjos e Demônios. Olha só. Cortaram o cabelo do Tom Hanks. Ficou melhor o cabelinho. Finalmente. E aí, o que acontece? A Sony, o Cinemark e o Jovem Nerd. Puta merda, só nome de peso. Estão juntos para fazer uma mega promoção Elementos Anjos e Demônios, Azaghal. Exatamente. E não é pouca coisa, não é. Está valendo, Azaghal, o ano de 2009, o restante do ano de 2009 inteiro, de graça. No Cinemark, olha aí. Exato, são 4 prêmios desse, ou seja, são 4 fases em que o vencedor dessas fases vai levar um ano, ou ano, na verdade. O ano. Vai levar o ano de 2009 completamente grátis. Isso. As entradas de cinema, não começa a inventar querer comer pipoca de graça. Você vai poder ir no Cinemark se você for o vencedor da etapa. Ganhei a etapa, toma aí um ano de cinema grátis. Putz, grila. O ano de cinema grátis. O ano. O ano. É o ano? Não é um ano. O é ano. Até o fim de 2009. O ano de 2009. Exato. E pra completar a quinta fase, o quinto elemento, Milan Jovovich. Olha só. Vai ganhar uma TV 40 polegadas Sony Bravia, Azaghal. Toma essa, e eu quero. E mais, um home theater também pra comer. Por que não um home theater junto? As quatro primeiras fases, você vai ao cinema, na quinta o cinema vai pra sua casa. Ah, muito bom. Excelente. Como é que faz? Agora, no jovenerd.com.br tem um link, tem uma vitrine, ó, o lançamento desse Nerdcast dia 8 de maio, você vai lá e vai ver qual era o código inicial da promoção. Tem um código, tem uma brincadeira. É, a promoção, né, assim, ela pegando o embalo do filme. Exato. Ela é cheia de pistas, códigos, enigmas e charadas. Exatamente. E aí, como é que o cara ganha? Tu vai entrar nessa página, vai se cadastrar, importante, né? Certo. Você vai ter que decifrar uma fase de enigmas. Isso. Quem completar a primeira fase primeiro, quem for o primeiro a completar, o sistema vai detectar quem for o primeiro, levou o ano de 2009 de graça no cinema. Exatamente. Olha só, olha só. Olha só, Azaghal, que espetáculo. E aí o que acontece? Se você não completou, você vai seguir o Twitter lá da promoção e vai ficar de olho, porque durante a semana vai começar a segunda fase. Isso. E você fica de olho quando ela vai começar, porque assim que ela começar, você pá, cai dentro. Foi o primeiro, ganhou um ano de cinema grátis. Isso. Putz, grila. E aí você repetia as quatro vezes, mano? Não, não precisa. Já entenderam? Vai aí no link do post do Jovem Nerd, clica aí, vai se cadastrar e, porra, corre, meu filho. Já tá valendo, já tá valendo. She's here, Mr. Johnson. Vamos aos e-mails normais, agora com presença de Guga. Fala aí. Estamos inovando na leitura de e-mails. Leitura de e-mails agora com Guga, porque vamos falar de Wolverine, então, por que não, né? Por que não? Bruno Benevides, designer gráfico Rio de Janeiro. Mais uma vez mostraram que são realmente os melhores no que fazem. Está falando o Nerdcast 159 de Wolverine, nos quadrinhos, porque no cinema, né? Mas falando de Wolverine, vocês já assistiram ao clássico Sessão da Tarde, O Jardim Secreto? Pois é, foi de lá que veio aquele papo de menino frágil com a ajuda de uma nova amiguinha, que passa a viver muitas aventuras. Se não me engano, tem o terceiro fulaninho meio rejeitado que faz parte do grupo. E o gibi da origem de Wolverine não tem um jardim com labirinto também? Nada se cria nesse mundo. É, eu lembro do molequinho doentinho que a menina apresenta o jardim, mas não lembro mais de nada. Só lembro disso. Realmente, o baixinho é um pepino, porque os caras querem vendê-lo para todas as idades. Wolverine merecia um título solo em um filme para maiores, como foi Watchmen. Mas como a ganância move o mundo, por que não ter um Wolverine de cabelo escovado? É, não tem como fazer um Wolverine para adultos, impossível. É, o Watchmen foi para adultos e whatever. E também foi feio, né, na bilheteria. E o Wolverine... O Punisher foi para adultos, também não funcionou. É, e o Wolverine, apesar da gente, né, de ter sido o que foi, foi um sucesso de bilheteria. Vai entender. É, foi sucesso, cara. Foi sucesso. É. Assim, aquele lixo foi sucesso, né? Sim. Eu acho que a questão de ser adulto ou não independe da censura. Eu acho que se eles fizessem uma história, porque, assim, eu identifico, assim, é porque quando a gente é moleque, qualquer filme com efeito especial a gente acha foda, né? Pô, o filme é fodão. Então o cara botou um efeito especial, a gente acha bonitinho e tal. Mas a gente vai ficando mais velho, mais exigente, cara, a gente começa a perceber que tem filmes que tem alma e tem filmes que não tem alma, que é só comércio. Então você percebe. Não, e diferente, tem filmes que tem história e tem filmes que não tem história, né, cara? Que é o caso dessa merda desse filme que chamam de Wolverine, a origem, né, cara? É, horroroso. Né? Segundo e-mail, Lucas Barata, olha aí, 15 anos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Fala aí, pessoal, mega boga do Jovem Nerd, muito bom, o Nerdcast sobre o Wolverine, ri muito com todos os comentários, principalmente aquele sobre o grapete. Aí, ah, o grapete. Enfim, estava rodando pela internet no meu momento de ócio, praticamente o dia todo, que ótimo, até que achei algo que fez minha cabeça explodir. O Wolverine brasileiro. Ah, isso é fantástico, cara. Mais conhecido como Wolverino, né? Caraca, Wolverino, né, cara? A mistura de Wolverine com Serafino, né, cara? Um sósia muito parecido, entenda como quiser, com o nosso querido Logan. Se soubesse falar inglês e tivesse a voz mais áspera, pelo menos assim que eu imagino, não teríamos dúvida que o Wolverine existe. Ah. E aí ele soltou o link dessa beleza. Clique aí no post deste episódio do Nerdcast, tem um link para o YouTube de Wolverino. Depois de Rambo brasileiro, agora é o Wolverine brasileiro. Cara, né? Sensacional. O carcará da guerra. Ah, o carcará! Os nerds pediram muito pra gente fazer aquela nossa sessãozinha pós-filme, que nem a gente fez no Watchmen. Atenção, se você não viu Wolverine, vamos entrar na zona de spoilers! Na verdade, se você não viu Wolverine, guarde seu dinheiro. Né? O que? O Guga já disse, é né? E ele pode aqui repetir que ele avisou, né, cara? É, eu avisei que era uma merda foda. Mas, cara, todo mundo tem que ver pra crer, né, cara? A gente foi ver já com o pé atrás. Então fomos no cinema mais barato possível. Pegamos o pacote família, mais o desconto no cartão do banco. É, exato. E mais uma criança menor de 10 anos. Pagamos uma média de R$8,12 por pessoa. Foi um bom investimento. É, foi um custo razoável pra ver o Wolverine. Exato. Mas, cara, que porra era aquela, cara? Vamos lá. Agora esses filmes de ação, eles desenvolveram um roteiro, né? Uma forma de agir. Eles têm os primeiros 5 minutos maneiríssimos, com algum videoclipe qualquer. Exato. Exatamente. E depois eles ligam o esmeralhol, cara. Foda-se mesmo, né, cara? Por exemplo, o Eduardo Spor, ele desligou o cérebro e gostou, se divertiu. Ah, o Eduardo Spor é sempre do contra, cara. É verdade. Sempre que alguém não gosta de um filme, ele gosta e vice-versa. Impressionante, cara. Ele é um amigo imaginário. É. O problema desse roteiro que eu estava conversando, passei horas e horas discutindo no G-Talk com o Eduardo Spock, é o seguinte. Ok, o filme tem que ter cena de ação, filme de quadrinhos, super-herói, etc. Beleza. Agora, por que você não coloca uma cena de ação dentro de um contexto com o roteiro, né? Dentro de contexto com a trama do filme. Por exemplo, no X-Men 2, tem aquela cena da invasão na mansão Xavier irada, que o Wolverine finalmente começa a matar geral. E, caraca, que foda e tal. Essa cena tem um contexto com a história. Os caras estavam invadindo a mansão Xavier para roubar a tecnologia do cérebro, que tinha a ver com toda a trama do Stryker querer matar todos os mutantes usando o cérebro, também, né? Então, você tem uma cena de ação dentro de um contexto. Agora, quando você fala assim, Wolverine, o Blob ali, ele quer, ele pode te dizer aí onde é que tá o dente sabre, mas pra isso você tem que lutar boxe. Caraca, tipo, cara, que ódio que eu tenho nessa cena, cara. O que que é isso? Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido. Essa cena e a do Gambit são inúteis no filme, cara. É só pra encher linguiça. Exato. É um ARG do Wolverine, né? Loot box. É, o Wolverine vira o detetive, né, cara? Ele vai na biblioteca, vai no estaleiro, no escritório do Sherlock Holmes, aí depois ele diz quem matou e aonde, né, cara? Cara, olha só. Cara, oi, tudo bem, Gambit? Tudo bem. Ok, vamos ficar na porrada? Claro, por que não? E aí, cara? O Wolverine dá uma cotovelada na cara do Gambit. 30 segundos depois, o Gambit está pulando do alto de um prédio pra cima do Wolverine, cara. Não, é muito escroto, cara. Mas sabe qual é o problema? Eu tava extravasando a minha raiva e indignação com esse filme no Twitter. E aí eu cheguei à conclusão, cara. Esse filme... Eu cheguei não, chegaram pra mim na conclusão, na verdade. Esse filme é um filme pra mulher. É um filme pra mulherzinha, cara. Os valores estão todos errados. Os caras esqueceram que filmes de ação e de heróis, filmes pra meninos. Comédias românticas para meninas. Tá tudo errado, cara. Homem vai no cinema e gosta de Marley e eu. E a mulherada vai pra ver Wolverine, cara. É verdade. Esse filme, cara, só deve ter agrado. Só deve ter agradado mulher, cara. Que só aparece o cara sem camisa. Sem camisa foi o mais light, né? O cara apareceu de rabo de fora o filme inteiro, cara. Isso até passa, cara. O problema é o seguinte, é o entra e sai. Entra e sai, Azaghal. Entra gente, sai gente de cena. Wolverine tinha assim, vamos lá na usina nuclear lá, vamos enfrentar o Stryker e o Dente Sabre? Vamos! Aí chega lá, oi, tudo bem, Wolverine? Quer dizer, você, na verdade, foi só um joguete. Eu tava querendo fazer aqui o Mutante Perfeito, o Deadpool do Inferno. Caraca, o melhor cara. É que a minha vida inteira eu conheci o Wolverine, né? O projeto secreto Arma X, né? Uh-huh. Weapon X. Exato. Sempre foi assim. Eu nunca ouvi ninguém falar Weapon 10. Arma 10. Puta. Nunca, cara. Não é uma parada C-3PO que fica na dúvida. X é X, sempre. E aí o Striker me aparece com Weapon 11? Ai, demais. Não, cara. É Weapon X, né? X! X! Arma X! Arma X! Cara, na realidade, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram aproveitar esse filme pra mostrar todos os mutantes que eles não mostraram antes. E o Gambit, eles estavam querendo fazer o Gambit desde da segunda sequência, desde o terceiro. E agora, aí, cara, não tem história, o filme não tem história. Aí ele fala assim, como é que a gente vai enfiar o Gambit aí? Porque tem que ter Gambit. E tem que ter o Gambit mostrando o poderzinho dele. Não, tudo bem, eu tenho um avião aqui, que nem aquela menina do Comando para Matar. É igual o Comando para Matar, cara. Eu tenho um avião, vamos lá. E outra coisa aqui, sabe outra coisa que me incomodou? É que o filme Wolverine Origins não mostra porra de origem nenhuma. Porque o filme podia ter se desenvolvido só contando o que acontece naquele trailer de 5 minutos. É, exato. Podia ser a história dele novinho, depois ele lutando as guerras. Isso já dava um filme foda. É, aí não, vamos mostrar rapidinho essa parte que não interessa, foda-se. Uhum. E aí depois a gente fica durante 2 horas mostrando ele sem camisa pulando pelado na cachoeira. E cara, eu reclamei do cara pelado no Nerdcast sobre os quadrinhos. Toma, vou ver ele pelado no cinema, né, cara? Cara, preste atenção. O nome do filme é Wolverine Origins. Não é um monte de mutantes em volta do Wolverine, cacete. 20 minutos de filme. Depois, cara, quando ele entra lá na equipe X, da galera que tem o Deadpool, que tem o Dente Sabre, não sei o quê, fica mostrando show-off de arminha Devil May Cry pra todo mundo, fazendo pose. Exatamente. E o Logan não faz nada! Só fica olhando, cara! Entra o cara fazendo pose, entra o Deadpool girando espada, defendendo Ryan tiro. Ryan Reynolds, cara. Eu não sabia que era esse cara. Eu odeio esse cara. Ah, Deadpool, ele fez Ryan Blade Reynolds. 3, cara. Não, ele fez tudo, um papel. Né, ele fez. Ele sempre faz espada. Mas eu acho que ele até combina com o personagem do Deadpool, que é o personagem que fica fazendo piadinhas ridículas o tempo inteiro e tal. O problema é... Você só vai me desculpar que eu não vi o Deadpool no filme, né, cara? Não. Eu vi o Baraka. Mortal Kombat, igual o Baraka, cara. Exato. Não era isso? Garras na espada gigante, cara deformada, olhos sinistros. E ainda terminou com o Fatality. Que pariu, né, cara? Cara, e ele não dobra o braço quando o negócio tá pra dentro, né? Não, o braço ele dele é que nem soldadinho. Playmobil. Playmobil. Cara, a espada é gigante, cara. Ela sai por cima do ombro, esse cara. Final, esse final é ridículo, porque ele parece um possuído, né, cara? Parece o exorcismo de Emily Rose, né, cara, ali no final. E é ridículo que, realmente, se ele tivesse uma espada em cada braço, ele não dobrava, né, o braço, né? É esteticamente impossível, é ridículo, e a ideia é estúpida, né, cara? Assim, não tem... Né? Você não tem razão de ser. E virou um robô, né, cara? O cara fica no computadorzinho infernal. Decapitei. Aí escrevi errado, o cara não fica sem saber o que faz. Porra, cara! Cara, é muito ridículo. Depilate, aí o cara começa a depilar o Wolverine. E bala de adamantium, meu querido. O que é isso? Mais uma vez, um cientista formado no Instituto de Whatever. Né, cara? Que chega às suas conclusões porque acha que serve, é assim. Exato. O cara do nada inventou na cabeça dele e funcionou. Parabéns pra ele. Que balas de adamantium não matam o Wolverine, mas apagam a memória dele, cara. Puta que pariu. Puta merda, cara. A médica cientista olhou pra ele e falou, porra, eu nunca pensei nisso. E ele deve ter respondido, é porque você não fez a universidade de louco. E aí a gente descobriu que o Wolverine tem 2 buracos de trepanação na cabeça. É, pra você derrotar o Wolverine é uma moleza, né, cara? É só você achar o buraco. É só o Ciclope dar um tiro na testa dele, frita o cérebro do cara. Cara, que coisa ridícula. O Dan sabe fala assim, e aí, quando é que você vai botar a Damante em mim ali? Não, você não ia sobreviver. E whatever, não explica. Não precisa explicar, ele é um cientista louco. O que ele diz tá certo, cara. Ele bate o olho e fala, não, você não dá pra... Não, você não. Você não. Você não, do mundo inteiro. Você perdeu. Nego, chama o cara de Jimmy no início do filme, depois passa a chamar de Logan, ninguém explica porquê, whatever. Calme Suzy, né, cara? Calme Suzy, cara. Qualquer coisa esse filme é qualquer coisa. Muitos clichês, Wolverine andando em câmera lenta com o helicóptero explodindo no fundo. Não. Que pariu, cara. Mas o clichê era até aceitável se tivesse uma história. Exato. O problema principal é a falta de história, cara. O filme termina quando aparece o Xavier, cara. Eu não, sem sacanagem, eu não consegui, eu soltei um nossa, porque O cara parecia uma máscara de carnaval, cara. Ele tava mais inchado, né, aquela cara, parada. Mas o primeiro momento parecia uma máscara de sacanagem, sabe? Parecia que não era o Jean-Luc Picard, que era outra pessoa, cara. Cara, aquilo foi muito ridículo, porque aquilo é a Fox falando pra gente que nós somos os imbecis, que aquele filme tem ligação com X-Men, né, cara? Precisa fazer uma cena escrota daquela pra dizer, olha, esse filme X-Men tem ligação, tá? Não, e é, venham crianças, venham com o velho tarado que vocês não conhecem. É, venham com careca. Convenientemente essa chegou. Bicha velha plastificada. Caraca, cara, se eu saio de um complexo, uma ilha presídio de mutantes, e dou de cara com aquele velho todo esticado, meu irmão, sem sacanagem, eu volto pra cadeia, cara. Eu volto pra cela. E no final, a gente esperou até o final dos créditos. Eu, né, também esperei. E aí aparece o Wolverine num bar. Eu soube que tem duas cenas. Uhum. Uma delas é o Deadpool, a mão do Deadpool encostando na cabeça, decapitada. E a cabeça decapitada abrindo os olhos. Puta! Caraca, cara. Cara, se tivesse tido essa cena na sessão que eu tava, eu teria vomitado no cinema. Sem sacanagem. Que isso é uma afronta inacreditável, cara. Cara, é ir até onde não dá mais, cara. E outra cena que todos nós aqui assistimos é o Logan num bar japonês. E a mulher pergunta pra ele, no maior clichê ever, você tá bebendo pra esquecer? Uhum. E o cara me vira e fala, não, tô bebendo pra lembrar. Ah! Cara, sem sacanagem, eu sou muito mais o senhor K. Tô bebendo porque eu quero ficar mal. Se eu quisesse ficar bom, eu tomava remédio, porra. Ela podia dar grapete pra ele, né, cara? Ele ia lembrar. Crise! Senhor K, crise! Eu não acredito em crise. Enquanto as pessoas veem crise, eu vejo oportunidade de crescimento. Oh. Eu vejo excelentes negócios surgindo na esquina. É verdade. Principalmente pra quem tem dinheiro guardado, né? É, exatamente, vá do colchão. Só não tem o dinheiro pra fazer o capital. É uma merda, cara. Deus não dá asa à cobra. E quando dá, tira o veneno, né? E quando deixa o veneno, tira o dente, né? Eu tenho uma pergunta pra fazer pro senhor K, que é a seguinte. A Petrobras... Sim, Petrobras. Chegou em níveis baixíssimos. Ah, é? Muito abaixo do valor estipulado pra você vender sua casa e seu carro... Ir morar debaixo da ponte e comprar tudo em ações da Petrobras. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vendi meu carro. Olha! Já deu uma travada, né? Já deu uma travada. Vendi meu carro e investi no casamento. Ah! Ou seja, investiu a fundo perdido mesmo. Né? Bom, whatever. Você tá investindo na sua felicidade. Diz aí, senhor K. Ah, muito obrigado. O que importa é que os amigos vão comer e beber as coisas do céu. Mais uma vez eu volto ao meu raciocínio. Deus não dá asa à cobra. Agora é a hora, mas eu não tenho dinheiro pra tirar do casamento pra investir nisso. Ou você acha realmente que eu ia virar pra Rubio e falar, olha, esse negócio de casamento, vamos esperar a nova alta que deve acontecer daqui a uns 8, 9 anos pra te casar. Você acha que vai esperar? É uma questão de opção, né? Se você vai fazer isso ou não. Você pode fazer. Exato. Ah, é, dela, né? Falar, ah, então tchau. Você podia falar, Ruiva, seguinte, vamos pegar essa grana, comprar tudo em Petrobras, A gente pega um quinto, um décimo, um centésimo, não sei qual é a proporção da sua festa, vou saber em breve. Um centésimo eu comprar a Mariola, porra. A gente vai pra Las Vegas, de casa, num cassino. Ó, oh, beleza. Com o Padre Elvis. Cara, mas você tem que pensar o seguinte, um centésimo do valor de qualquer casamento, o máximo que dá pra fazer é você pegar uma van até, talvez, Grumari, casar com o Padre Elvis e voltar pra casa, queimado de sol. Porra! Senhor Z, no seu ramo de trabalho, há muitas pessoas preocupadas com esta crise? Certamente que sim, né? Porra, claro, tá todo mundo preocupado. Assim, é que eu não posso dizer onde eu trabalho, né? Aqui na corporação secreta, na verdade, as pessoas estão vendo o mundo ruir, né? Mas, felizmente, ainda não nos atingiu. O presidente do Brasil, ele disse que a crise não atinge o Brasil, que ela vai chegar aqui como uma marola. Uhum. Aí vai chegar com a marola, vai. Esse pensamento é que nem o do Sr. K, né? Quando chega e fala que, na verdade, é tudo uma grande oportunidade e tudo mais, e tererel. Porra de marola nenhuma. Vai pegar feio o Brasil. O Brasil, ele tem um descolamento em questão de tempo do resto do mundo. Então, quando a crise está no pico lá fora, obviamente não está no pico no Brasil. Demora um tempo até chegar aqui. Uhum. Tanto foi assim que o maior número de desempregados no Brasil, apesar da crise ter começado lá fora em setembro e tal, foi acontecer em dezembro e janeiro desse ano. E mesmo assim, muitas empresas não demitiram em dezembro porque o governo falou que era para segurar e elas só fizeram essas demissões em janeiro. Só. Então a crise que ela já chegou há muito tempo. Todas as empresas têm muito mais dificuldade para pegar dinheiro emprestado em banco do que no ano passado, muito mais dificuldade. Especialmente o senhor Razagal aí, que adorava a Bolsa de Valores, é só você olhar o número de empresas que abriram capital esse ano para o número de empresas que abriu capital ano passado. É verdade. A crise já está no Brasil, é óbvio. Só não vê quem não quer. Porque, na verdade, o bicho está pegando. Muita gente está comparando essa crise com a famosíssima crise de 29 que startou a Grande Depressão nos Estados Unidos e no resto do mundo. Né? Foi que é a pior crise desde 29. Vamos explicar rapidamente o que foi a crise de 29? A crise de 29 foi o maior período de recessão mundial econômica do século 20. Na verdade, não é assim que se explica. Uma forma muito mais didática e compreensível é dizer que na crise de 29 nasceu o divino. Eu diria que a crise de 29 foi apenas o prepúcio da chegada do divino. O prepúcio é ótimo. É, ali só aquela pelinha assim pra fora. Que porra é essa? Era o divino. Grande centauro de ébano. É, existem várias causas diversas e controversas estudadas para a Grande Depressão e a crise de 29, etc. Mas a mais evidente, que a gente vai comentar aqui, a gente não vai ficar aqui falando economicamente, senão vai ficar boring. A crise de 29 foi uma crise de superprodução. Ou seja, os Estados Unidos ficou por cima da mariola quando acabou a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava fodida. Escombros, e aí, bom, vamos reconstruir. Toma aí dinheiro! Dinheiro emprestado pra todo mundo! A Europa começou a importar produtos, bens de consumo dos Estados Unidos, que nem louca. Toma, produz. E aí, os Estados Unidos viveu uma década entre 1918 e 28 de maravilhas, cara. Era a indústria crescendo com uma doideira e tal. Só que aí, o que aconteceu? Lá pro fim da década de 20, a Europa começou a se estabilizar, a demanda de produtos diminuiu, de importação. Porque começou a ter mais indústria. Indústrias, né? Tal, na Europa, se né? Acertou, exato. Quer dizer, os Estados Unidos estavam lá com uma indústria super aquecida e sem ter pra quem vender. Aí começou a dar merda nesse ponto. Então, as pessoas começaram a ser demitidas. É, tudo aquilo que acontece, né? Não tem pra quem vender, diminui a produção, demite o cara. Demite o cara, a economia desaquece porque tem um monte de gente na rua sem ganhar dinheiro. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Até que aconteceu o dia 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra. É sempre alguma coisa negra, Semana Negra. O pessoal não tem muita criatividade pra criar os nomes. Mas esse nome é o nome correto. Não sei. Porque o dia que nasce um divino é o dia negro. É verdade. Se eles fossem nerds, eles iam criar um nome tipo, é o Mega Boga Sexta-feira do Cão, assim. Eles iam criar um negócio desse. Exato. Mas não, os caras são economistas, não é Sexta-feira Negra. Assim. Mas o que aconteceu? Olha que interessante. Na quinta-feira... Interessante agora, amigo. Sim. O Dow Jones lá teve uma queda de 12,8% num dia só. Na coisa... verdade, na época ele se chamava só Jones. Por quê? Que nesse dia que foi o down. E aí, quer dizer, foi uma loucura. Como assim caiu 12% no dia? Não tinha circuit breaker, não tinha nada. Não, nessa época não tinha nada. Nessa época só tinha as lágrimas correndo das pessoas. O que aconteceu? Na sexta-feira o clima ficou, né? Tipo assim, o que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Nessa época, 1929, não tinha ainda a internet. Não tinha. Né? O máximo que tinha era o pão-correio. O sistema de comunicações estavam, né, nascendo, né, quer dizer, crescendo, né, nascendo não, mas ainda estavam em crescimento. As pessoas recebiam as cotações da bolsa para aquele aparelho de telégrafo, lembra? Ah, então, que a gente vê nos filmes, né? É, fica... exatamente, né? ele recebia a informação via telégrafo e imprimia naquela tirinha de papel as cotações, né? Uhum. Era o máximo que os investidores que estavam longe de Wall Street tinham de informação rápida sobre as ações, né? Tem que ter rápido, né? Você vê, agora com a HSBC Direct... É, um clique e você tá falando com o teu gerente, né, cara? que aconteceu? Na sexta-feira, cara, começou um pânico tão generalizado que todas as linhas de comunicação foram pro cacete, ficaram congestionadas. E ninguém recebia a porra do ticket. Nossa. Pra melhorar, no sábado e no domingo, os jornais do país inteiro deram a mesma manchete. Corram para as montanhas. O divino está chegando. O que é divino? O que é... Ah! Aí corta a cena. O que aconteceu? Segunda-feira, quando as pessoas realmente se informaram que o bicho estava pegando, segunda-feira, a bolsa caiu mais 13%. Recorde. E aí as pessoas começaram a cair dos prédios. Sim. Tem um negócio aí que é aquela questão clássica, né? Quando o cara se dá conta que caiu 10%, ele fala, eu vou vender, porque eu quero sair agora. Exato. Porque todo mundo vende e a porra cai mais ainda. É claro. E como diz o nosso querido amigo Azaghal, aí as pessoas começaram a cair dos prédios. A nossa sorte hoje em dia, quer dizer, talvez a sorte de alguns aí, é que, como diria um conhecido meu, as pessoas só não se jogam nos prédios hoje em dia porque as janelas não abrem. Outra consequência da crise de 29. Sensacional. 35. Nessa semana, o mercado de ações perdeu 30 bilhões de dólares. Foi mais do que os Estados Unidos gastou na Primeira Guerra inteira, né? Em uma semana foi pra vala. Além do problema real, né? Porque tem que entender o seguinte, a crise não é na bolsa, né? Ai, meu Deus, as ações estão caindo, então o mundo está em crise. Na verdade, a bolsa reflete uma condição que está acontecendo na economia real. Ou não, porque às vezes ela pode aumentar ainda mais pelo medo das pessoas, né? Como aconteceu. Segunda-feira, os caras caiu 12%, tem que vender. Aí, pum, caiu mais 13%. Na verdade, a crise de 29 foi uma grande mágica de transformar papel em pó. Fez que nem o Fofão. Blum, pum. Todos os papéis que você tinha se transformaram em pó automaticamente. Sim. Foi um impacto tão grande na indústria e na economia em geral que só a Segunda Guerra que levantou de novo a economia americana. A coisa se estabilizou na década de 30 e tal, mas mesmo assim, ele não... Será que a Segunda Guerra foi uma manipulação americana pra reaquecer a economia? Chama o 3D pra falar sobre isso. Segunda Guerra Mundial foi uma catapulta para os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra, enquanto o mundo inteiro tava chorando, catando cinza, eles estavam felizes cantando, vendendo coisas pro mundo. Sim, tanto que a melhor fase da economia americana foi lá, década de 50 e tal, com os baby boomers depois da Segunda Guerra Mundial. Aquela grande explosão de natalidade que existiu, porque o país estava com a economia melhor do que nunca, né, cara? Compre a sua Tupperware e seja feliz. Era basicamente isso, American Way of Life, The American Dream, tava aí pra todo mundo. Aí, durante as eras, tivemos outras crises. A década de 80 teve uma crise forte no Dow Jones. Aqui, na verdade, a economia, assim como tudo no mundo, é cíclico. As crises, elas acontecem. Sim. Isso é fato. Não vai existir um período de bonança interminável. Não. A parada sobe e tem que descer, é natural. Sim, porque as pessoas têm que cair na real, que a gente fala, né? É o que aconteceu. A superprodução dos Estados Unidos no período pós-Primeira Guerra estava lá para cumprir uma demanda que existia de países que estavam se reconstruindo. Depois que acabou de se reconstruir, a superprodução não teve para onde ir. Então, tinha que cair na real, entendeu? É procura e demanda, né? O velho ajuste de mercado que sempre exato. Acontece. E aí, ele nunca está marcando exatamente a mesma coisa. Ele varia, ele sobe e desce, sobe e desce. Agora, o ser humano não tinha que ter aprendido com isso? O problema é que, assim, existem vários modelos matemáticos que os bancos utilizam, os economistas aplicam para tentar prever o aparecimento dessas bolhas, desses ciclos. Mas nem todos eles conseguem prever o comportamento humano de maneira perfeita. Então, e não existe um desses modelos matemáticos que seja bom o suficiente para ser aplicado no cenário de bolha. Eles ainda não conseguiram criar. E é muito difícil você prever quando a coisa vai estourar ou não. Algum motivo leva aquela bolha a estourar. Mas é muito difícil você prever qual será esse motivo, entendeu? Porque ela pode continuar por um bom período ainda. Ninguém nunca sabe quando ela chegou no seu topo, não. É difícil prever. Essa que é a questão. E tem uma outra coisa também. Ah. O ser humano não aprende, certo? Certo. A crise de 29 foi, teoricamente, um exemplo pro resto da humanidade. Só que as pessoas que perderam dinheiro na crise de 29 não estão mais vivas. Verdade. Então, cara, como é que você consegue pegar aquele momento, aquela informação, que é extremamente importante e valiosa, e replicar para as gerações futuras de uma forma que elas entendam aquilo com precisão, se elas não viveram aquilo? Tinha muita criancinha na crise de 29, mas viu o pai pai trazer um repolho pra janta, trabalhar o dia inteiro na mina de carvão pra ganhar, sei lá, 10 centavos, 50 centavos. Essas criancinhas tivessem 4 anos. Então elas nasceram em 25. É. Então, você acha que um coroa de 89 anos, 90 e blau, tá preocupado com isso agora? Na verdade, ele devia estar falando: eu tô avisando a vocês, olha a crise. Só que, neguinho, esse velho maluco não sabe o que tá falando. Pode ter sido, mas não é o velho maluco que tava botando dinheiro na bolsa. Era o filho, era o neto. O ser humano, até determinada idade, tem dificuldade de ouvir as pessoas mais velhas e acreditar no que eles estão falando. Depois que você começa a olhar e falar: opa, peraí, esse cara deve ter alguma razão no que ele tá falando. No mínimo, vou parar pra ouvir. Mas aí não vou parar pra ouvir, a pica já entrou, já perdeu casa, carro, monitores de cristal líquido, ó. Eu discordo do senhor, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que a crise de 29 foi amplamente estudada aí. Esse presidente do Banco Central Americano, ele é um especialista na crise de 29, tanto que uma das grandes diferenças da atuação dos bancos centrais mundiais para essa crise que nós temos hoje, para a crise de 29, é que na crise de 29, o que eles acreditavam? Olha, livre mercado absoluto. Então, malandro, se o cara me quebrar, eu não tô nem aí. Se o banco quebrar, que se dane. E naquela época, os governos não fizeram nada. Exato. Os governos ficaram parados, eles só começaram a agir muito tempo depois. Hoje em dia, não. Ainda que um pouco tardia, você teve uma atuação meio que consertada dos governos, bancos centrais do mundo, tá todo mundo aí jogando, torrando dinheiro aí, os Estados Unidos se endividando que nem os malucos, pra enfiar dinheiro nos bancos e não deixar o pessoal quebrar, entendeu? Eu acho que eles estudaram, sim, a crise de 29 e estão tentando reagir de uma maneira melhor do que eles reagiram naquela época. O problema é que as origens da crise atual são bem diferentes das origens da crise de 29. Ah. E tem um componente fundamental nessa história aí que é o seguinte, amigo, todo mundo quer dinheiro no bolso. Se o dinheiro tá entrando, ninguém tá preocupado pra me saber, pô, será que daqui a 2 anos vai dar merda? Isso ninguém tá preocupado com isso. Beleza, eu quero ganhar mais dinheiro esse mês que eu ganhei no mês passado. Eu quero que o meu bônus seja grande. Eu não tô preocupado com a segurança do sistema financeiro nacional. É a velha ganância do ser humano, pô. Vamos explicar rapidamente o que aconteceu agora em 2007, 2008. Qual é a dessa crise, que é chamada a crise do subprime. E por que justo agora que eu estava ganhando algum dinheiro? Antes da crise começar, existia um número de reportagens na imprensa e na mídia em geral absurda sobre o mercado de ações, porque a maré estava altíssima. E porque, por exemplo, em 29, você não tinha o investidor civil, sim, né? Você só tinha o militar, o cara pesado, empresário isso, que usava relógio de bolso, monóculo, cartola. Hoje em dia, você, além... E acho que essas reportagens, elas estavam principalmente no Brasil querendo atrair o pessoal investidor, sim, o baixo investidor, né? Investidor, a pessoa comum, física, né? Sim, sim. Não só as empresas ou os mega investidores. Tanto, né, que em 2006, 2005 para 2006, até 2007, teve um boom do sistema de home broker, onde a pessoa vai na internet, na sua casa, e compra e vende à vontade. Teve um crescimento absurdo nesse mercado, porque tava todo mundo de olho que a bolsa estava dando dinheiro. Inclusive, teve gente que se demitiu pra ficar só de casa fazendo home broker o dia inteiro, né? Caraca, que teve loucura. Muita gente que largou um emprego e foi virar o operador profissional em casa. Operador de cueca, né, cara? O grande professor meu dizia que a economia era que nem um cobertor muito curto. Se tapasse os seus pés, ficava com o peito descoberto. Se cobrisse o peito, destapava os pés. Nunca está plena, completa. Porque, por exemplo, se você fala assim: olha, se tiver todo mundo empregado, é excelente, a economia só vai crescer. O que acontece? Todo mundo empregado, todo mundo ganhando dinheiro, gastando dinheiro, demandas aumentam, inflação. Toma aí. Você vai ter inflação justamente por causa de demanda. É uma loucura. A economia tem que estar sempre equilibrada, tem que estar sempre acontecendo uma merda pra acontecer uma coisa boa. Então, o que acontece? O problema é geral, sempre, né? Muitos problemas, mas aí vamos focar num só, que é o mais evidente. O subprime, que é o problema lá dos imóveis americanos, certo? Certo. O que acontece? Na verdade, a economia americana e há muito tempo a economia mundial, ela sofreu um fenômeno muito interessante, que era o quê? O dinheiro estava muito barato e não havia inflação. Como você bem falou, quando você tem muita demanda, você tem inflação. E o que a inflação gera? A inflação demanda que você diminua o dinheiro no circulante. Como é que você faz isso? Você aumenta a taxa de juros. Porque fica muito mais caro para o cara pegar dinheiro emprestado, o cara não pega dinheiro emprestado e não sai usando por aí. Exato. Né? Isso tanto para empresas quanto para pessoas. Mas o que estava acontecendo? Durante toda essa década, as pessoas estavam tendo oportunidades aí de pegar dinheiro muito barato. E por que, que não havia inflação? Porque como você teve uma transferência de produção dos países mais ricos para os países mais pobres já há muito tempo, esses países mais pobres, quando exportavam seus produtos de volta para os países mais ricos, eles exportavam a preços muito baixos. Uhum. Quer dizer, na verdade, não é que eles exportavam a preços baixos, é que o custo deles era tão baixo que você não precisava aumentar o preço dos produtos para ter um ganho bom. Uhum. Então, o que acontece? Você conseguia comprar produtos a preço baixo. Mesmo com o preço das matérias-primas mais altos, o preço dos manufaturados não aumentava tanto. O que acontecia? É o que eles chamam de exportação de deflação. Né? Na verdade, a China, colocando seus produtos baratos no mundo, ela impedia que a inflação crescesse. Uhum. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando os bancos centrais olharam esse cenário e falaram, eu estou emprestando dinheiro, tem dinheiro no mercado, mas não há inflação, eu não me sinto obrigado a aumentar a taxa de juros. Sim. Quando você aumenta ou diminui a taxa de juros, a economia continua girando. E o que acontece? Quando a economia continua girando, obviamente você tem aqueles velhos fenômenos. Eu vou comprar uma casa hoje. Se daqui a um ano minha casa vale, sei lá, 20% mais, eu vou vender essa casa, vou pegar um valor 20% maior e vou comprar uma outra casa, uhum, que também vai ter um valor maior. E esse aquecimento todo do mercado imobiliário começou a gerar um excedente monetário. Por quê? Nos Estados Unidos, as pessoas físicas se alavancam, né? Elas usam essas propriedades como base de garantia para os empréstimos que elas pegam. Então, o que acontece? Esse boom imobiliário começou a girar um ciclo que era o seguinte. Eu comprava hoje uma casa de 10. E como é que eu fazia isso? Eu dava R$2 de entrada e me endividava em R$8. Uhum. Só que daqui a 2 anos, essa minha casa não valia 10, ela valia 15. Então, o que eu fazia? Se eu estava endividado em R$8, eu pegava a diferença desses 8 para os 15. Eu me endividava em mais R$X. E o que acontece nos Estados Unidos? As pessoas não pegavam esse dinheiro e simplesmente aplicavam na indústria. Não, a pessoa pegava esse dinheiro e ia comprar uma lancha, ia comprar uma outra casa, comprava um carro, comprava móveis para casa. Isso foi gerando uma demanda enorme nos Estados Unidos por esses produtos e foi gerando cada vez mais um aumento de preço. Assim, na verdade, não um aumento de preço, mas muito dinheiro circulando, a economia crescendo muito. Vamos lembrar também que em 2001, dia 11 de setembro, os Estados Unidos sofreu um ataque terrorista do cacete, né? Que abalou, assim, todos os investidores, quando viram aquelas torres ruindo, fizeram o que que vai acontecer? E a reação imediata do Fed foi tacar a taxa de juros lá embaixo também, para tentar estimular a economia. Exatamente. Em todo momento de estresse da economia, os bancos centrais utilizam instrumentos que eles chamam de política monetária, que é o quê? Diminuir a taxa de juros. Nesse caso, eles fizeram isso. Acho que no dia seguinte ao ataque lá de 11 de setembro, a Bolsa dos Estados Unidos bateu lá embaixo, mas depois se recuperou. Por que que ela se recuperou? Porque, na verdade, o problema do ataque terrorista, o que o pessoal achou? Porra, vai estourar uma guerra absurda e a indústria vai ser afetada, mas não aconteceu isso. Você teve uma guerra pontual no Afeganistão, depois você teve uma guerra no Iraque, mas a capacidade produtiva do resto do mundo não foi afetada por causa disso, porque era uma guerra dos Estados Unidos, né? Uhum. Você não teve um fenômeno tipo a Segunda Guerra Mundial que devastou a Europa e que as pessoas não tinham dinheiro para comer, uhum, e que poderia criar um efeito gigantesco na economia mundial. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. A China começou a girar, a crescer de uma maneira gigantesca e o mercado consumidor deles começou a consumir produtos que nunca antes foram consumidos pelos chineses. E aí você começou a gerar uma demanda enorme de matéria-prima de todo o resto do mundo para alimentar esse mercado chinês, que não apenas alimenta o mercado interno, mas também é uma máquina de exportação, especialmente para os Estados Unidos, que estavam naquele ciclo lá de um aumento no valor das propriedades e as pessoas se endividando para consumir. Não era para fazer poupança, era para consumir. Exato. Eu só pegava o dinheiro para comprar, girando no cartão de crédito, enfim. Porque o americano, ele tá acostumado, já que a gente tá falando dos Estados Unidos, ele tá acostumado a viver de crédito, né? Aqui no Brasil, a gente vive de crédito se fuder. Vive de juros de cartão, juros de cheque especial e tal. É. Lá eles vivem de crédito, mas não são, ou não eram, juros absurdos e eram normal. Estamos falando de classe média, nada de milionários e tal. Ninguém comprava casa no pau. Chegava e, quanto é a casa? $100,000? Toma aqui, pá. É. Não, lá tudo é hipoteca, tudo é financiado. Eu compro um carro e não termina de pagar. Em 2 anos ele troca de carro, passa a dívida pra outra pessoa, já pega outro carro, já transforma, já vira outra dívida. É. E é assim que eles estão acostumados a viver. É porque uma realidade, você não pode comprar com a realidade brasileira, que tem juros de hoje, os juros estão de 11,25%, a Selic, 11,25% ao ano. Isso só no Brasil, eu acho que é o segundo país que tem os juros reais mais altos do mundo. Nos Estados Unidos, tem juros muito baixos. Segundo, por exemplo, a hipoteca. Você pega lá, tem os juros da hipoteca. No mercado aquecido, vale muito mais a pena. Em vez de eu pegar o dinheiro e dar $100,000 no pau lá e comprar uma casa, não, eu vou botar $20,000 lá, vou pegar os outros 80 e vou aplicar. Que os juros que eu ganho no banco ali, no mercado de ações, a aquilo vai me dar um retorno maior do que os juros que eu vou pagar, entendeu? Sim, da hipoteca. Sim. Entre 2003 e 2004, a taxa de juros americana chegou a 1%. 1%! É. Se você considerasse a taxa de juros junto com a inflação, você tinha uma taxa de juros negativa, né? Porque a inflação era maior do que a taxa de juros. E quando você pega, por exemplo, dinheiro emprestado para comprar uma casa, quando você faz uma hipoteca, os juros são ridículos, né? Não, além dos juros serem ridículos, lá nos Estados Unidos, eu não sei se ainda é assim, mas em, pelo menos lá pelos meados de 2002, 2003, isso era assim. Você podia deduzir os juros que você pagava na sua hipoteca como uma dedução na sua declaração de imposto de renda. Praticamente você comprava a casa em, sei lá, 30 anos sem juros. É, mas é porque aí existe uma política governamental de habitação, entendeu? Claro, assim, claro. Isso faz parte do sonho americano, é que cada americano terá a sua casa, entendeu? Uhum. Isso faz parte da uma parte muito forte da cultura do país. É aquela casinha que a gente vê nos filmes, com a cerquinha na frente e a bandeira americana fincada lá, né? Sim. Até o Saturday Night Live sacaneava, porque qualquer pessoa podia conseguir crédito, né? Então eles fizeram uma propaganda fake deles falando assim, olha, eu acabei de perder meu emprego e eu sou aprovado, né? Eu tenho crédito, né? Na praça. Aí ia piorando, né? Olha, eu não fiz nada e eu sou aprovado. Aí apareceu um cara com um machado ensanguentado, eu acabei de matar minha mãe e eu sou aprovado. Então qualquer Zé Ruela podia fazer uma hipoteca, um financiamento e comprar uma casa, mesmo que ele não tivesse perspectiva nenhuma de poder pagar essa parada em 30 anos, entendeu? E o que acontecia? Também existia muita especulação imobiliária. Porra, os caras estavam malucos comprando. E aí a demanda subiu, os preços subiram. É, exatamente. Os bancos, cara, pegam essas dívidas hipotecárias, né, esses financiamentos, fazem um bolo. Imagina que você pega um monte de papelzinho e vai juntando até fazer uma bola de papel. Você pega essas dívidas e você cria uma bola. E você chega para um outro banco e fala assim, olha, tá vendo essa bola aqui? Ela é um monte de dívidas de hipoteca. Ela uma bola? Uma pilha, um quadrado. Uma pilha, então, paralelepípedo. Isso. Então, olha, pega esse... Um amarrado de dívidas. Pega dívida. Esse amarrado de dívidas. Um fardo de dívidas. Ele criava esse pacotão e vendia para outro banco. Olha aqui, ó, quer comprar? Tem um valor isso, né? São dívidas que estão sendo pagas. Certo. Mas o que o banco que tá vendendo ganha e o que o banco que tá comprando ganha? O banco que tá vendendo, ele fala o seguinte, é como se você fosse um comerciante e você desconta uma duplicata na rua, entendeu? Você tem um título lá qualquer dessas dívidas, assim, você vai receber por esse bolo de papel, você vai receber R$100 em 5 meses, vamos dizer. Correto. Aí você vira pro outro banco e fala assim, ó, amigo, faz o seguinte, compra esse negócio por 90 agora, me dá o dinheiro aqui que eu quero usar esse dinheiro, e ó, daqui a 5 meses você vai ganhar 100, yes. Entendeu? Então é praticamente um desconto de um cheque, de uma duplicata, um título desse de qualquer... E o que aconteceu? Esse banco que comprou por 90, podia chegar para outro banco aí, quer comprar também, ele vendia de novo o negócio, certo. Outro banco. O que a gente tem que ter sempre em mente é que tudo isso gira em torno de um preço e de um ganho, né? O que acontece? Se o banco tem um negócio que ele vai receber 100 daqui a 5 meses e ele tá disposto a vender isso por 90, é porque ele acredita que com esses 90, ele vai ganhar mais do que 100 em 5 meses. Yeah. Senão ele estaria fazendo um negócio errado. Agora... Então, o que ele faz? Ele pega os 90 e fala, bom, eu tenho uma oportunidade de negócio que em 5 meses eu vou aplicar 90 e vou ganhar 101. Isso, então, exato. Por que eu vou segurar essa bagaça aqui que vai me dar 100 em 5 meses? Entendeu? Uh-huh. Essa é a lógica do banco, é ganhar dinheiro. É claro. É maximizar aquele recurso. Só que, quando os preços subiram e os juros aumentaram novamente, as hipotecas, as mensalidades começaram a subir também. E o Zé Mané que mascava tabaco e comprou aquele casebre de madeira caindo aos pedaços, não tem dinheiro pra pagar. Porque, na verdade, o que acontece? O cara começava o contrato pagando uma merreca por mês. Uhum. Só que havia uma previsão de que, sei lá, em 2 anos, em 1 ano, em 2 anos, os juros iam subir. Uma previsão no próprio contrato. Uhum. Então, o cara que começou pagando $100 por mês pela casa dele, 1 ano depois estava pagando 1.000. Aí ele não tinha como pagar. Exato. Ah, tá. Entendeu? Ele não tinha como pagar. Então, o que aconteceu? Aos pouquinhos, todos aqueles contratos que haviam sido feitos lá atrás começaram a cair em default, né? Que é o termo. As pessoas foram parando de pagar. Calote. Exatamente, o famoso calote. Isso começou a tomar um volume gigantesco. Porque o que acontece? O banco, obviamente, primeiro o que ele faz? Ele empresta dinheiro pra quem tem um crédito ótimo. Mas depois que ele extingue esse universo de pessoas, ele começa a emprestar pro cara que é o médio, depois pro cara que é o ruim, depois pro cara que é o péssimo, depois pro cara que é o lixo do lixo. Entendeu? E aí, o que eles faziam? Eles pegavam assim, eles pegavam, ó, vamos pegar aqui um empréstimo do cara que é o lixo do lixo, mistura com um empréstimo que é do cara que é ótimo, mistura com um empréstimo que é do cara que é médio, vamos transformar isso num produto financeiro. Exato. E vamos vender para um banco de investimento. Isso daí é o que eles chamavam de CDS ou CDO. E aí eles iam vendendo esses produtos para esses bancos de investimento. Sendo que esses produtos, quando foram vendidos, existe sempre uma maneira de você mensurar o risco no mercado. E como é que esse risco era medido? Havia uma agência classificadora de risco, são três grandes agências no mundo, e elas falavam, ó, esse negócio, esse produto financeiro que aqui, o valor do risco dele é AAA, que é o melhor do mundo, por exemplo. Para você não receber esse crédito, é praticamente impossível. E eles iam falando, ó, isso aqui é AAA, isso aqui é AA, isso aqui é não sei o quê. Sendo que vários desses produtos que hoje se mostraram ser a maior bomba, receberam esse título de AAA. Por quê? Na época, pelos modelos matemáticos que foram criados pelos bancos de investimento, que são extremamente complexos para medir o risco, a chance de você ter um calote nas proporções que houve, assim, é praticamente impossível. Além do que, esses instrumentos todos, eles tinham outras garantias. Além de tudo, eles eram segurados. Vinha uma seguradora, como a seguradora que faz o seguro do seu carro, do seu apartamento, e falava o seguinte, ó, se o cara não pagar esse negócio aqui, eu cubro. Então, a seguradora também assumiu o risco daquele negócio. Aí, quando a agência classificadora de risco olhava todas essas coisas, eles falavam, pô, esse negócio aqui é mole de ser pago. Vai virar um AAA. E aí, esses títulos iam rodando pelos bancos. É assim, quando a pessoa não pode pagar a sua hipoteca, o banco chega lá, expulsa a pessoa da casa e vende, leiloa a casa pra recuperar o dinheiro, o crédito. Só que acontece o seguinte, com os calotes e a diminuição da demanda, os preços dos imóveis começaram a baixar. E porque ninguém tinha dinheiro pra comprar. O cara não tinha dinheiro pra pagar a hipoteca. A manutenção da casa devia estar uma graça, né? Então a casa que ele ia leiloar já ia com um valor bem defasado por conta do estado dela. É. E já não tinha ninguém pra gastar dinheiro naquela casa. Sim. Então, hoje em dia, essas casas estão lá pra vender por um dólar. É, tinha nego vendendo casa por um dólar. Nego tá tirando gente da casa. Nego tá gastando mais pra expulsar as pessoas da casa do que na hora de vender, cara. Exato. É uma maluquice. Aí, o que acontece? Não. Os bancos, com esses títulos todos, esses produtos financeiros que são essas dívidas, eles começaram a perder valor. E os bancos têm que declarar esta merda. Os títulos que eu tinha que valia 1.000, agora vale 50. É. E é o que acontece? Isso afeta o banco. As ações do banco começam a cair. É, o cara olha e fala assim, porra, o banco que tinha aí pra receber 10 mil garantido, o que era 10 mil agora vale 5 centavos. Exato. Sabe? O banco, todo capital que o banco tinha emprestado se perdeu, ninguém vai ter como pagar. Tem duas coisas aí, assim, uma delas é com relação ao negócio das casas. Lá nos Estados Unidos tem uma lei que diz o seguinte, quando você toma a casa de um inquilino que não pode mais pagar, você não pode deixar essa casa abandonada, você tem que dar o mínimo de reparos a ela. Né? E isso é um custo. E outra coisa, olha só como é que o sistema é perverso, porque você tem a crise de crédito, os bancos começam a parar de emprestar dinheiro, o valor dos imóveis começa a cair e os bancos começam a tomar os imóveis. E quanto mais imóveis você toma, mais imóveis você coloca à venda. E quanto mais imóveis você coloca à venda, mais os preços caem, porque a oferta aumenta muito mais do que a demanda. É claro. Então você gera um ciclo aí que é péssimo para a economia. Tá vendo a bola de neve se formando? É, exatamente, uma bola de neve. E essa história deles venderem casa a um dólar é verdade, porque já gastaram tanto dinheiro para retomar aquela casa, com todos os prejuízos que eles tiveram, com as despesas mensais, que eles só querem se livrar daquilo, entendeu? Quando o cara tem lá no balanço financeiro dele algo que vale 1.000 e ele vê que aquilo não vai ser pago, ele é obrigado a fazer o que eles chamam de write-off, que é o quê? Jogar pra perda. Uhum. Eles começaram a jogar pra perda valores, assim, de bilhões. Jogar pra perda é tipo jogar pro alto. Jogar pra perda e você falar assim, cara, foi pro cacete, isso aqui não existe mais. É como se você falasse pro banco o seguinte, esse negócio financeiro que valia 1.000 ali, de alguma forma foi um dinheiro que o banco tinha que receber. Era um ativo pro banco. Ele tá perdendo bilhões de dólares, uhum, jogando isso daí fora. Aí o acionista do banco fala assim, ó, quem quer comprar essas ações? A maçã tá podre. É, exatamente, exatamente. Aí o preço das ações começa a cair, porque os bancos perdem valor, as ações começam a cair e aí que vem o pior cenário de todos, que é o pânico. Pânico. Ninguém sabe onde é que essa merda vai parar. Por quê? Ninguém sabe exatamente o quanto de instrumentos podres tem dentro de cada banco. Uhum. Se o Citibank hoje fala, ó, eu tô aqui jogando fora 1 bilhão de dólares de ativo podre, pode ser que amanhã ele fale, agora eu tô jogando 10 bilhões de dólares. Exato. E aí entra o medo, né? E o medo e a incerteza são alimento do divino. Eu diria que o medo e a insegurança e são alimento do divino. Porque com essa crise mundial, eu acredito que o divino esteja afiando o pau no muro de chapisco. Olha, Tem gente lá no escritório, cara. Sabe, você via quando tinha aqueles dias assim de 12% de queda, pô! Eu já tinha largado de mão há muito tempo, né? Eu ficava puto pensando. Mas eu via gente passando no corredor com olheira, sacou? Olho fundo. Andando torto, né? Andando meio esquisito. Andando torto. Só faltava estar com a casa do botão da camisa errado, sacou? Trocado do lado, mas era o que faltava, cara. Eu tenho uma pergunta. Que é a situação do fardo de dívidas, né? Ah. O banco que tinha uma dívida de hipotecas de 100 pila, vendeu pro outro banco a 90, que vendeu outro a 80 e por aí foi até um banco que comprou a 50 pilas aquela dívida que inicialmente custava 100. Ah. Quando esse cara pegou essa dívida de 50 pilas que ia vencer em 5 meses e foi cobrar e a pessoa falou, não tem dinheiro pra pagar? Sim. O que que esse banco faz depois de se desesperar? Ele volta e fala, ó, amigo, você me vendeu essa porra a 50 e eu ninguém tá me pagando. Uhum. É isso que acontece? Normalmente você não vai cobrar do cara lá que te vendeu. É, você vai ver primeiro se esse negócio aí tem algum tipo de seguro. Se não tiver nenhum tipo de seguro, você vai tentar arrancar a casa do cara ou qualquer coisa que tenha aí de garantia nesse negócio. Mas, em geral, você não cobra do cara que te vendeu, não. O risco passou pra você, né? Então o cara que vendeu primeiro se deu bem. Esse não tá quebrado. O problema é que todas essas instituições financeiras, esses bancos de investimento, vendiam pra todos eles, entendeu? Todo mundo comprava de todo mundo. Isso daí era usado como garantia, como uma série de outras coisas em várias operações. Tava espalhado por tudo que é lado. Exatamente, espalhado por tudo que é lado. E quando começou a estourar, que nem aquele jogo Campo Minado que tem no Windows. Estoura tudo, pra todos os lados. Exatamente. Essa sacola de maçãs podres acabaram contaminando toda a estrutura da economia, em todos os lados. Porque se isso chegou na indústria, a indústria produz menos, compra menos minério de ferro, a Vale se for. Também. E aí você avalia se fode e a bolsa inteira do Brasil se fode automaticamente. É, a gente entendeu agora como é que esse mecanismo afeta todo mundo. Como é que vai se recuperar? Muita gente diz que um dos grandes problemas é a confiança, né? Ninguém tá com confiança pra dar crédito agora, os bancos estão todos fodidos. Então, porra, taxas de juros altas porque eu não sei se eu vou receber meu dinheiro de volta, eu tenho que me garantir agora e tal, não sei o quê. Como é que funciona esse negócio do governo dar dinheiro? Que parece que é uma sacanagem, né? Que X bancos fizeram merda, foram gananciosos e deram crédito à vontade. Por favor, governo, me ajude, me dê aqui um empréstimo baratinho de 2 bilhões de dólares. Na verdade, a questão é a seguinte. Deu merda, realmente, deu merda. Agora, a gente pode escolher entre dar merda simplesmente na merda ou todo mundo ficar nadando na merda. Entendeu? Você tem essas opções. Sim. O governo tem duas opções. Ou ele faz que nem aconteceu na crise de 29 e não se mete, uh-huh, e deixa os bancos quebrarem, e aí os banqueiros e os empregados vão todos pro caralho porque o banco quebra e todo mundo é demitido, essa coisa toda. Uhum. Ou eles intervêm. Qual é o problema do governo não intervir? É o seguinte, hoje, simplesmente, assim, não tem um banco que atua nos Estados Unidos. A gente tá falando do Citibank, do UBS, de bancos que atuam ao redor do mundo. O que você tem que se lembrar é o seguinte, a indústria, ela só continua a funcionar porque os bancos emprestam dinheiro. Não existe indústria que simplesmente fala, ah, aqui no meu caixa eu garanto toda a minha produção, meus investimentos. Não existe, uhum, isso no mundo. Uhum. O que existe é a indústria vai lá, pega dinheiro no banco, abre uma fábrica nova, pega dinheiro no banco, faz alguma coisa e vai se financiando aos poucos. Uhum. Não existe esse negócio de indústria que é da sozinha. Se você deixar os bancos quebrarem, acaba o crédito. Se acabar o crédito, quebra todo mundo. Quebra o banco, quebra a indústria, quebra... Meu amigo, aí vai barbárie, vai ser o senhor ficar correndo na rua pelado com uma lança na mão. Vai ser uma doideira, cara. Vai ser finalmente seria o tempo da escrotidão, então, certamente. Exatamente. Nós chegaríamos no que eu chamo de a era do Sr. K. Parece a princípio que o governo está passando a mão na cabeça e que isso não deveria acontecer, porque se o cara fez ele tem que se foder. Só que acontece que esse cara, ele tem tanto poder dentro da economia, né? Assim, ele afeta tão profundamente. Não é poder na economia, mas que ele é essencial. Ele é essencial, é tão essencial para a economia que se não fizer nada, todo mundo realmente vai nadar na merda. 35. Vamos falar um pouco de mercado financeiro, mercado de ações em si. Não chora não, né, cara? Eu acho que lágrimas correm do rosto do JN. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu ainda não perdi dinheiro. É aquela velha... Olha só, eu não perdi porque eu não vendi. É, exatamente. Mas é exatamente isso. Tá tudo lá, guardadinho. Deixa eu te perguntar, em algum momento você ganhou também não, né? Porque eu ganhei, eu cheguei a ganhar. Eu cheguei a ganhar, cheguei a ganhar. Ganhou com a Erin, né? Não, a minha maior frustração foi justamente a minha querida Erin. Mas eu não perdi dinheiro com a Erin. Eu lembro que eu comprei a Erin a 6,20. Ó. E aí eu vendi agora, há pouco tempo atrás, a 7,50. Olha aí, excelente. Mas eu queria ter realmente ganhado uma fortuna com a Erin. Foi, cara. Ela teve um mega pico de 11 reais. Teve, né? 12 e pouco, quase 12. 13. Eu não vendi nessa época, eu falei, vai mais, devia ter vendido. Mas eu fiz um tiro no escuro no futuro. Eu comprei 1 milhão de ações da Telebrás. Olha aí! Gastei 100 reais. Até... A Telebrás é o seguinte, ela é uma empresa que não funciona mais. A empresa é do governo, né? Isso. Tá parada. E aí as ações dela estão na bolsa ainda e valiam um centavo, né? Uma coisa só simbólica. É. 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o Lula falou assim, quem sabe um dia a gente dá internet de graça pro Brasil todo via Telebrás. Aí a ação da Telebrás subiu pra 60 centavos. Cara, quem tinha essa Telebrás nessa época... Eu sempre entro depois, né? Eu devia ter, né? Claro, né? Mas aí ela caiu de novo, porque foi um boom. Depois o nego viu que era um xiste, né? Exato. Será que não vai ser agora? E ela ficou a 30 e pouco centavos cada, eu comprei. Aí... E ela já chegou a 60 centavos de novo. Já? Eu podia ter ganho 200 reais. Pô! As ações da Telebrás você compra só de 1.000 em 1.000. Ótimo, né, cara? Existe um livro famoso do cara chamado Max Gunter, chamado Axiomas de Zurique. Já falamos dele, inclusive. Já falamos. E é um livro direcionado para a educação do investidor. É importante saber. Porque você vai evitar erros banais, inclusive, que eu cometi. O JN fala como se ele fosse o mestre do universo. Não, inclusive eu cometi, né? Como se ele tivesse. Não! O cara é realmente. Porra, olha, até o JN. Não saiu do jeito que eu queria. Meu Deus. Não, eu tô falando o seguinte: o que eu quis dizer é o seguinte. Eu li o livro, sabia da parada, mas cometi mesmo assim, entendeu? É complicado. Aí é burrice. Não, mas é porque, cara, quando você tá lidando na hora com o negócio, é foda. Tu tem que ter sangue frio, cara. Meu único erro. Eu tava indo bem à beça com o negócio de Petrobras, Vale do Rio Doce. Aí eu fui ouvir esses dois palhaços. Ah, olha aí. Com um papinho de opções. Opção, você só tem uma, se fuder. É como funciona a opção. Ela é o nome curto pra opção para se fuder. É porque a gente fez errado, a gente jogou como especulador em opção, não é assim que se trabalha com opção, né? Olha, eu vou te falar, o JN já tá profissional, não é assim que se trabalha com opção, como é? Não, você... não, sério, cara, no primeiro mês eu ganhei muito dinheiro com opção. Eu ganhei calvície com opção. E no segundo mês eu devolvi tudo, cara. Meu primeiro mês eu consegui 110% de lucro. Olha aí, ó, que beleza. Na metade do segundo mês eu só tinha... 22% dos 110%, mais o meu valor inicial. Eu chorava todo dia. Eu pensava, não, por quê? Por quê? Eu posso fazer uma pergunta? Vocês colocaram esse lucro no bolso? Duas horas e meia, sim. Esse que é o problema. Isso não é lucro, cara. Ninguém pode falar que ganhou na bolsa se o dinheiro não ficou no bolso. Exato. Eu tenho que falar aqui que eu botei o dinheiro no bolso. Não, mas tá certo. Eu tirei dinheiro da bolsa, botei no bolso. Eu tive lucro real. Não, eu também. Eu comprei um Xbox e um Wii, assim. Mas o negócio é que o resto ficou. Então valeu a pena pra ter feito. Tá? Mas é porque que já deu 3 red lights. Bom, foi consertado. Não, foi consertado, caralho. Essa porra não tem nem mais 6 meses de vida. Joga essa porra fora. 35. Eu tenho uma pergunta pra vocês, que é a seguinte. hoje, 2009, primeiro semestre, qual é o investimento bom? Ouro? Estamos de volta ao ouro? É, ouro é ótimo. O ouro tá subindo há 10 meses e o cara fala, não, agora eu vou entrar com tudo no ouro. Por que não deu 10 meses atrás, cara? Isso que é um problema. O cara espera, olha, já subiu 160%, vou entrar agora. Pô, é, vai ganhar 30 vezes. Vai subir mais 10%. Porra, não aguento, cara. Se eu tivesse dinheiro hoje, se eu não fosse a pessoa endividada, a pessoa que vendeu a alma ao sistema, ao matrimônio. Matrimônio. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu compraria imóveis. Imóveis. Tá bom. Imóveis. Mas eu compraria e venderia rápido. Eu não sei se isso é um bom conselho, não. Atenção. Porque o mercado imobiliário tá uma maluquice do cacete. Aqui em Curitiba, por exemplo, o mercado imobiliário já subiu coisa de 30% em menos de um ano. É. Eu não sei até quando essa bolha vai aqui em Curitiba. Então, ele, os conselhos aqui devem ser todos desconsiderados, inclusive o ouro, por favor. 35. A crise não pegou quem tem dinheiro. A crise pegou quem tava no meio do caminho para começar a ter dinheiro para baixo. Agora, você que tinha pego, sei lá, 500 mil reais e apostou tudo em Eric porque ouviu o Azaghal, se fudeu! Se fudeu! Pelo menos não fui Telebrás, né? Veja bem, Telebrás é um risco consciente. Se eu perder 100 reais, eu deixo de comer fora um final de semana e tá tudo certo. Olha, né, cara? Aí, caraca, tá cagando cheiroso demais. Não, você vai no McDonald's e você gasta quanto? Ah, você tá falando de uma família inteira, ó. Exato. Ah, caraca, então por um segundo aqui o saco diminuiu. 100 reais no McDonald's. Que pariu. Eu falei um final de semana. É, tá não certo. Falei um almoço. Porra, inteiro, né? Vendo? De sábado, início de sábado de manhã, a domingo à noite, direto, sem parar. Vamos fazer nosso último bloco edificante e falar sobre educação financeira. No último Nerdcast número 82, sobre mercado financeiro, a gente falou sobre a corrida dos ratos. Correto. Né? The Rat Race. Exato. Uma mensagem importantíssima a dizer é: nunca faça nada de impulso. Largar tudo que você tem para seguir o seu sonho. Não é assim que funciona. Exato. Não vá me pedir demissão sem ter certeza do que está fazendo. Exatamente. Então, olha só, a primeira coisa, isso vem daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que é ótimo, eu não canso de dizer aqui, que vocês devem ler, é muito bom. Não é essas formulinhas de ficar rico rápido, porque isso não existe, é sim o beabá pra você aprender a se educar financeiramente. Infelizmente, não existe. Porra, eu tento sempre, mas não existe. Você tem que trabalhar, já dizia o He-Man. Exatamente. Caralho, já dizia o He-Man. O fala, He-Man. O que o He-Man diz? Você não sabe o que o He-Man diz? Não. Eu acho, inclusive, que eu tenho até orgulho em não saber o que o He-Man diz, mas... Quando a pessoa está em dificuldade financeira, muita gente sabe que está em dificuldade financeira e não sabe como sai. Que um dos problemas que vem acontecendo, sempre aconteceu no Brasil, né? Isso não é novidade. E isso é interessante em relação à crise, que o mundo inteiro está em polvorosa, crise. Mas como a gente sempre viveu na crise, né? Para a gente, a crise é só mais um evento, né, normal, né? Exato. Mas que muita gente... cria dívida em cima de dívida pra pagar dívida. Nossa, a mãe de um amigo meu tinha 3 cartões de crédito. Um pagava a dívida do outro. Não, isso é uma loucura. É pegar uma loucura. Empréstimo. Pelo amor de Deus, fujam de dívidas e empréstimos. Sim. Primeira coisa que você tem que fazer quando você se vê enterrado em um buraco é parar de cavar. Olha aí. Porque tem gente, e eu conheço, que tá no buraco e continua cavando, maluco. E sabe que tá no buraco. Pare de comer fiambre. Chega de água com gás. Dinheiro não soluciona problema de pobreza. Isso parece um absurdo que eu falei, mas é que temos que abraçar o conceito que Robert Kiyosaki deu no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. O pai rico, pai pobre, não significa que um tinha dinheiro e o outro não tinha dinheiro. O pai dele, que era o pai pobre, que ele tanto fala no livro, ganhava muito bem. Tinha um ótimo emprego e ganhava bem pra cacete. Só que estava sempre com dificuldades financeiras. Você pensa assim, ó, pô, o que faz uma pessoa rica, né? Se o cara ganha 10 mil por mês, tá rico. É. Mas o que acontece se o cara ganha 10 mil por mês e gasta 12? É. Ah, ele tem mais coisas do que eu, mas ele continua fodido. Estado, entre aspas, continua pobre. A ideia dessa parada da educação financeira é tirar o pensamento de pobre das nossas cabeças. Quando uma pessoa tem o pensamento de pobre na cabeça e ela ganha dinheiro, o dinheiro não resolve o problema. Ela simplesmente aumenta, ilumina, como se fosse um holofote. A verdade é que esse negócio de educação financeira realmente é muito mais ligado a não gastar do que o quanto você ganha. Essa é a verdade. Você tem que ter um padrão de vida e pô, isso é absolutamente... Não dá, você não pode, ninguém pode gastar mais do que tem, mano. A verdade é que você vai entrar cheque especial, você vai pegar empréstimo e você vai começar a pagar juros, que vai ser uma despesa a mais no seu orçamento. Esse negócio de parcelar empréstimo é uma grande ilusão, porque assim, o cara, ele ganha, sei lá, 10 mil. Ele tá acostumado a gastar todos aqueles 10 mil. Aí ele pega um empréstimo pra pagar mais não sei o quê. Aí ele parcela, só que agora em vez de pagar 10 mil, ele vai ter que gastar 10.500, porque tem a parcela do empréstimo. Isso. Aí pra cobrir a parcela do empréstimo, ele usa o cheque especial. Só que o cheque especial tem juros. E isso aí vai virando uma bola de neve. E o cara nunca vai ter dinheiro pra pagar, entendeu? Uma coisa que um amigo meu sempre falou comigo essa semana, se ele ouvir isso, ele vai ficar orgulhoso, e ele é uma das pessoas que eu considero que mais sabe lidar com o dinheiro, é o seguinte: comprar o que você precisa, não o que você gostaria. Eu admito que ele está vidas à frente de mim nesse quesito de evolução monetária. Mas esse então... conselho não funciona muito bem. Por exemplo, eu preciso de um Lamborghini Diablo. Pois é! É aquela tira do Calvin. Papai, eu acabei de ver uma série de coisas na televisão que eu não preciso, mas quero desesperadamente. 35. O negócio não é só ou poupar dinheiro ou não gastar em coisas supérfluas. A parada mais fundamental que você tem que ter na educação financeira é saber a diferença entre um ativo e um passivo. No bom sentido, isso. Na educação financeira. Na educação financeira. Não na sexual. Exato. Isso é o que define o pensamento do rico e o pensamento do classe média e pobre. Um ativo é algo que gera renda, certo? Só pra entender. É algo que coloca dinheiro no seu bolso. O ativo coloca, fato. Sim. O passivo é algo que gera despesa. É algo que tira dinheiro do seu bolso. Que gera desconforto. Sim, também. Tá ótimo. Você, quando perde dinheiro, é desconfortável. É verdade. E aí nós entramos naquela velha discussão milenar. É a mulher um passivo? Que absurdo, cara. Que absurdo. Meu Deus, criança. Olha só, o rico... Que escroto, cara. O rico passa a vida comprando ativos. O pobre, a classe média, passa a vida inteira comprando obrigações ou passivos. Essa é a diferença. Agora você vai perguntar o que é um ativo. Já expliquei o que gera renda. Ações, títulos, fundos de investimento, imóveis que geram renda, promissórias, royalties de propriedade intelectual. Se você escreveu uma música, escreveu um livro, ou tem alguma patente registrada. Tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize. Loteria. E... Porra, se você investir, sei lá, R$2.000, mas um dia você ganhar, é um ativo do caralho. Porra, o melhor de todos. E negócios. Presta atenção na definição de negócio. Negócios são coisas que não exigem a sua presença. Sou dono deles, mas eles são administrados por outras pessoas. Se eu tiver que trabalhar neles, não é um negócio, é uma profissão. Ricos têm negócios. Não quer dizer que você só tenha que ter negócio e não trabalhe. Você pode trabalhar, você pode ter uma profissão. Mas um negócio é um ativo. Certo. Entendeu? Se eu tenho uma loja, mas tenho uma filial que é, né, a outra pessoa está administrando, ela é um negócio. O que é passivo? É diferente de despesa, porque despesa são coisas que você tem. Alimentação, plano de saúde, escola, educação, essas coisas. O passivo, no seu caso, gera despesa. É, no caso ele gera despesa. Por exemplo, um empréstimo. Se você fizer um empréstimo, isso é um passivo. Dívida de cartão de crédito, isso é um passivo. Aluguel pode ser considerado um passivo. É um dinheiro que tá indo pro lixo. Não. Aluguel eu não considero um passivo. Mas depende. Do seu ângulo de visão do aluguel. Não, é claro. Às vezes se o cara vive de aluguel a vida inteira e tem nada que lhe gere mais renda, por exemplo, tem gente que pega o dinheiro que, do imóvel, em vez de comprar o imóvel, que pode ser um passivo também, ele mora de aluguel, pega o restante, investe, consegue tirar mais dinheiro, sim, do que gasta. Sim, no caso... Sim. Por isso que eu falei, pode ser considerado um passivo, entendeu? Eu conheço gente que morou anos de aluguel podendo ter comprado um imóvel e não comprou. Anos. Quando a pessoa não faz um plano de se livrar do aluguel, sim, e quando o aluguel, sim, é uma despesa. Sim, exato. Veja bem, eu não considero o aluguel um passivo, porque o aluguel é um serviço que você está comprando. No entanto, se você pudesse desfazer desse serviço por um serviço similar ou igual, mais barato, no caso, investir o dinheiro do aluguel e morar até de aluguel, mas com a sobra do investimento, desde que você tenha um dinheiro grande, aí eu acho que é um ativo. Mas se a pessoa não tem escolha, cara, não é um passivo. É impossível se livrar dos passivos. Você vai ter passivos. Se você quiser ter um carro, só por ter carro, isso é um passivo. Carro é um passivo. É, a não ser que você use pra trabalhar, aí tudo bem. Ah, você pode não ter um carro, você se livrou do passivo. Não, mas eu tenho, olha só. O senhor K tinha um carro e você se livraram desse passivo. Sim, mas porque no meu caso, eu não precisava do carro. Ninguém precisa. Não, às vezes o cara precisa pra trabalhar, ele usa pra trabalho, entendeu? Sim, ou ele trabalha num lugar que não tem ônibus ou transporte público, ele tem que ir de carro. É, mas o carro é investimento. Presta atenção. O carro pode ser considerado também. Pode ser, porque suga dinheiro que nem uma criança. Mas quando você usa ele pra trabalhar... Sim, eu sei. Por exemplo, um táxi não é um passivo. Sim, mas eu tô falando o seguinte. Eu tenho um irmão do amigo meu, ele se apertou todo pra comprar um Audi, porque era o sonho dele ter um Audi. Ah, não, isso é uma estupidez. E ele não tinha o padrão de vida pra ter um Audi. Mas ele foi lá e comprou o Audi. O Audi sugava dinheiro dele que nem uma mulher sem limite. Entendeu? Uma boa analogia. Ia todo embora o dinheiro pro Audi. Precisava ter o Audi na vida dele. Era um passivo gigante, cara. Não era o momento dele ter o Audi, entendeu? Ele não deveria sonhar em ter o Audi, sim sonhar em ter o padrão de vida para poder ter o Audi. Sim. Aí que entra o negócio de você não precisa se livrar de passivos, mas você precisa fazer o seguinte: se você faz um desenhinho, duas colunas, passivos e ativos, a sua coluna de ativos deve ser sempre maior do que a coluna de passivos. É isso que você tem que entender. A classe média, a pessoa trabalha para um patrão, mas ela trabalha para outras pessoas também, só que não sabe. Uma das pessoas para quem ela trabalha é o governo, correto, porque cobra imposto. Outra pessoa para quem ela trabalha é o banco, que faz empréstimos, que financia, que dá o cheque especial, etc. Certo. Que paga o cartão de crédito? Então, não, que cobra o cartão de crédito. Que cobra o cartão de crédito? Se eu pagar meu cartão de crédito, eu vou ficar feliz pra caralho. Qual é o problema desse cara? É porque a única fonte de renda dele é o salário. É o único ativo. É importante dizer aqui, esses passivos, o banco é um passivo, né? Um patrão, um segundo patrão, como você disse. Mas a culpa não é do banco. Ele não obrigou você a ter cartão de crédito e nem entrar no cheque especial. Tá certo. Porque as pessoas, elas gostam de botar as instituições e sempre botar a culpa nos outros. Ah, o banco é o filho da puta que cobra uns juros, não sei o que lá. Meu amigo, te vira e não entra no cheque especial. Então, mas... Tem muita gente que tem essa visão de que tá todo mundo contra ele. Mas ele tem que ser a favor dele para não depender dos outros. Aham. Uhum. Aí o que acontece? A sua única fonte de renda é o salário. É, esse é o ativo. Só que quando o seu salário aumenta, os outros patrões também aumentam. Os impostos aumentam, né? E é possível que as suas dívidas também aumentem, né? Certo. Você pode, por exemplo, como o Sr. K está fazendo, investir num ativo que é a educação. O Sr. K está fazendo um curso que vai capacitar melhor ele no trabalho dele, que vai aumentar a renda dele. Ele só pode trabalhar X horas por dia. Normalmente 8. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a hora dele valer mais. Não, não. Se ele pode trabalhar mais, deixa frescura. Ele pode pegar um... o bico, hein? Um bico de vigia no mercado. Isso é frescurite. Isso é frescurite. Estamos falando na empresa. Claro, mas não me vê com esse papo. Um cara saudável pode muito bem passar a noite no mercado acordado, pô. Caludinho, bem crescido. 35. O pensamento. O rico compra ativos. Gasta dinheiro com ativos. Ativos são coisas que vão gerar renda a ele. Entendeu? Olha o que acontece. Você tem seu salário, vamos dizer que você tem mais um ativo. Eu tenho um pequeno investimento aqui num fundo, mais ações. Você tem uma lojinha que bate xerox. Sim. Tem uma lojinha que bate xerox e ganha um dinheirinho. Isso. E tem um investimento num fundo. Eu tenho meu salário e eu tenho alguns ativos ali que estão me dando renda. Certo? Certo. Olha o que acontece. Vamos dizer que eu tenha R$2.000 de despesa e R$1.000 de ativos. Certo. Não estou contando o meu salário, estou contando os ativos, os negócios que funcionam sem a minha presença. Como é que o rico pensa, cara? Ele vai querer sempre aumentar a coluna de ativos. Então, o dinheiro que ele tiver sobrando, ou de salário, ou dos ativos, o que, que ele faz? Reinveste em ativos, certo, em mais ativos. Se você... ganhei um dinheiro aí também, vou fazer uma reforma aqui em casa que tá precisando. O dinheiro vai embora e acabou, escoou. ok, você pode realmente, ah, estou me sentindo melhor, reformei a minha casa, reformei o banheiro, sei lá o quê. Mas, cara, esse dinheiro não foi para a coluna de ativos, foi para a coluna de passivos. Mas lembra daquele negócio de 2 mil de despesa e 1 mil de ativos? O cara que continuar reinvestindo na sua tabela de ativos, ele vai fazer a renda desses ativos crescer. Vamos imaginar que ele chegue a equiparar 2 mil de renda de ativos, 2 mil de despesas. Ele já tá pagando as despesas dele sem fazer nada. Só com os investimentos dele. Certo. Entendeu? Já pode largar o emprego. Não, necessariamente. Calma. Não seja apressado. Isso é algo importante, né? Agora, por exemplo, por que que o rico não fica pobre? Por que que todo mundo diz que dinheiro traz dinheiro? Dinheiro traz dinheiro. Por quê? Pega o seu salário, já que você tá pagando suas despesas, pega aquele teu salário e continua aplicando na sua coluna de ativos. Essa coluna de ativos vai gradualmente ultrapassar as suas despesas. Por favor, não adquira passivos para equiparar novamente, né? Deixe crescer a coluna de ativos. Aí o que acontece com o tempo? A coluna de ativos começa a se alimentar, entendeu? Você paga as despesas com a sua coluna de ativos, paga os passivos que você quiser, eu comprei um carro, e ainda sobra dinheiro que ainda vai voltar para a coluna de ativos, e a coluna de ativos vai crescendo sem parar. Mas é isso, esse é o pensamento do rico. Alimentar a sua coluna de ativos. Quer comprar um Audi? Ok, espera a coluna de ativos estar gigante. Quando o Audi não for mais destruir a sua coluna de ativos, quando ele for pago pela coluna de ativos e ela continuar se pagando, você vai ter um Audi, cara, e vai continuar ficando rico. É por isso que os ricos continuam sempre ricos, não importa a crise que tem aí. O problema não é ter passivos ou ter ativos, o problema é ser burro. Tô falando sério. Ser burro é o maior problema, cara. Porque a partir do momento em que o cara é demitido, pega um dinheiro e pensa, bom, ganhei 25 mil reais, vou comprar tudo de fogão, geladeira, imóveis de qualidade duvidosa. Torra tudo e não pensa 5 minutos à frente do que ele está passando naquele momento. Ele é burro. E você sabe que o burro tem mais do que eu, você e todos nós aqui, né? O burro tem mais é que se Este Nerdcast foi um oferecimento de HSBC Direct.com.br.